Capítulo 23. Sendo pois Davi já velho e cheio de dias, fez a Salomão, seu filho, rei sobre Israel. E reuniu a todos os príncipes de Israel, como também aos sacerdotes e levitas. E foram contados os levitas de 30 anos para cima, e foi o número deles, segundo as suas cabeças, 38 mil homens. Destes havia 24 mil, para promoverem a obra da casa do Senhor, e 6 mil oficiais e juízes. E 4 mil porteiros, e 4 mil para louvarem ao Senhor com os instrumentos, que eu fiz para louvar, disse Davi. E Davi os repartiu por turnos, segundo os filhos de Levi, Gerson, Coate e Merari. Dos Gersonitas, Ladã e Simei. Os filhos de Ladã. Jeiel, o chefe, e Zetã, e Joel, 3. Os filhos de Simei. Selomite, Aziel, e Arã, 3. Estes foram os chefes dos pais de Ladã. E os filhos de Simei. Jaate, Ziza, Jeus, e Berias, estes foram os filhos de Simei, 4. E Jaate era o chefe, e Ziza o segundo, mas Jeus e Berias não tiveram muitos filhos, por isso estes, sendo contados juntos, se tornaram uma só família. Os filhos de Coate. Anrão, Izar, Hebron, e Uziel, 4. Os filhos de Anrão. Arão e Moisés. E Arão foi separado para santificar o santo dos santos, ele e seus filhos, eternamente, para incensar diante do Senhor, para o servirem, e para darem a bênção em seu nome eternamente. E, quanto a Moisés, homem de Deus, seus filhos foram contados entre os da tribo de Levi. Foram pois os filhos de Moisés, Gerson e Eliézer. Dos filhos de Gerson foi Sebuel o chefe. E quanto aos filhos de Eliézer, foi Reabias o chefe. E Eliézer não teve outros filhos, porém os filhos de Reabias foram muitos. Dos filhos de Izar foi Selomite o chefe. Quanto aos filhos de Hebron, foram Gerias o primeiro, Amarias o segundo, Jaziel o terceiro, e Jecamião o quarto. Quanto aos filhos de Uziel, Mica o chefe, e Issias o segundo. Os filhos de Merari. Mali, e Muzi, os filhos de Mali. Eleazar e Quis. E morreu Eleazar. E não teve filhos, porém filhas, e os filhos de Quis, seus parentes, as tomaram por mulheres. Os filhos de Muzi. Mali, e Éder, e Jeremote, 3. Estes são os filhos de Levi, segundo a casa de seus pais, chefes dos pais, conforme foram contados pelos seus nomes, segundo as suas cabeças, que faziam a obra do ministério da casa do Senhor, desde a idade de 20 anos para cima. Porque disse Davi, o Senhor Deus de Israel deu repouso ao seu povo, e habitará em Jerusalém para sempre. E também, quanto aos levitas, que nunca mais levassem tabernáculo, nem algum de seus aparelhos pertencentes ao seu ministério. Porque, segundo as últimas palavras de Davi, foram contados os filhos de Levi da idade de 20 anos para cima. Porque o seu cargo era assistir aos filhos de Arão no ministério da casa do Senhor, nos átrios, e nas câmaras, e na purificação de todas as coisas sagradas, e na obra do ministério da casa de Deus. A saber, para os pães da proposição, e para a flor de farinha, para a oferta de alimentos, e para os coscorões ázimos, e para as sertãs, e para o tostado, e para todo o peso e medida. E para estarem cada manhã em pé para louvarem e celebrarem ao Senhor, e semelhantemente à tarde. E para oferecerem os holocaustos do Senhor, aos sábados, nas luas novas, e nas solenidades, segundo o seu número e costume, continuamente perante o Senhor. E para que tivessem cuidado da guarda da tenda da congregação, e da guarda do santuário, e da guarda dos filhos de Arão, seus irmãos, no ministério da casa do Senhor.